Super Controle. Let's ride. Do Super Controle! É, vocês não estão ouvindo errado, aqui é a Gigé e eu que estou aqui abrindo, né, o podcast desta semana. Vocês podem ver que está diferente, né, porque desta vez o cast é das meninas. Oh, sim! Obrigado, senhor! Nós te amamos! Estávamos aqui escondidos atrás do armário. Sim, é verdade. Foi na moita aí. Na moita. Estamos na moita. Hoje, desta vez, o podcast é sobre delas. Mulheres e games. Mulheres nos games. Estamos aqui com essas queridas convidadas que logo se apresentarão. Estamos aqui, nós, homens do Super Controle, para representar este lado que contém duas bolas. É verdade. Aqui seis, no caso, né? É, total de seis bolas. E eu e mais duas queridas convidadas estamos aqui para representar o lado que tem boobs. Isso aí! Toca aí, gente. High five forever. High five. Aqui é o Julie. Um dia eu achei que o mundo não era bom. Aí eu conheci Jade Raymond, me possua carta. Vem aqui no filho da filha. Aqui é o Matheus Six e Nintendo Wii é jogo de menina, de videogame de mulher. Que é isso? Amo. Eu sou o Fuca e amo todas as mulheres que vêm do Japão, todas. Todas? O preconceito! Ó, que eu vou te mandar umas fotos de umas meio esquisitas aí, hein? Não, neste as cast. Que são homens, na verdade. Ó, neste cast falarei da minha teoria oficial que é comprovada sobre as mulheres do Japão. Logo mais. Por isso logo que mais. A Nintendo funciona? Não. Essa não tem a ver com a Nintendo. Ah, tá. Ah, bom, ok. É, e cá estou eu aqui com duas convidadas muito queridas, muito. Amigas minhas, por que não dizer, né? Tanto de trabalho como de bate-papo no Facebook também, né? Então, por favor, se apresentem, né? Aqui é Clarice dos Santos, do blog Girls of War. E eu sou a Bebs. Eu não sou a Boobs, eu sou a Bebs. Cara, vai pegar. Do blog Girls of War também. E como eu sempre falo lá no blog, fala, povo! E eu sou a Gigé e eu tô aqui nesse cast pra mostrar que menininhas não jogam só jogos casuais, elas jogam os games hardcore também e fazem muita diferença na indústria dos games. Tomem essa. Fazem total diferença. Opa. Muito bem. Fazem total diferença, né? Ou não, né? Não sei. Então depois dessa apresentação deliciosa, né? Que esse cast vai estar cheio de boops. De adjetivos, né? Sim. Essas delícias. Vamos usar tudo que aprendemos com o Zé Bonitinho, né? Sim. Para deliciar Zé esse cast. Gente. E por agora vamos ao Just Gente, Dance. Não, por favor, não espantem as convidadas assim. Isso aí é meio decrépito, pelo amor Calma de Deus. Calma aí, GG, Just Dance dos e-mails. Just Dance dos e-mails. Vamos para a dança dos e-mails. Vamos escolher uma. Rasputin. Rasputin. E muito bem, amigos, chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast, e-mails, comentários e, é claro, os recados da paróquia. E aí, Diego, eu e você novamente. Cara, tá virando costumeiro já, né? Terceira leitura, isso? Quarta, terceira? É, enquanto eu conseguir arranjar tempo, você também coincidia os horários aí, vamos destrinchar o que nosso querido público comenta, envia, diz e etc. Então, alguns recados, né, antes da gente ler os e-mails e alguns comentários aí. O primeiro recado, Diego, que eu gostaria de falar aqui, que a gente não falou muito, é do... A gente esqueceu, cara. A gente fez um minicast de aviso e não falamos sobre, que é o Arquivo Super Controle. O que é o Arquivo Super Controle? Ah, é. Olha, eu esqueci. Você pode me lembrar o que é o Arquivo Super Controle? Então, o Arquivo Super Controle é o seguinte, gente. Todas aquelas colunas que foram esquecidas pelo tempo, como Fragile on Fire, o Playviews, o Lanzonetti's Countdown lá, o Top 10 do Lanzoni, os Retroviews dele. O pessoal pergunta, tá, mas e aí, cadê essas colunas, né? Então, você vai lá no tópico 6, né, no site, colunas, e lá vai ter arquivo Super Controle. Então, todas as colunas ali que eu falei, o Lanzonese, o Fragile on Fire, tá tudo ali, cara. O vlog Próximo Games também, que a gente gravou 2 ou 3, né? Tá tudo ali, então, se você quer ver esse conteúdo e perdeu, se você é novo no site, ou quer rever o conteúdo, ele está ali no arquivo Super Controle. Igualzinho. Estava tudo numa caixa de papelão empoeirado ali no canto. A gente falou, poxa, quem faz isso? A gente doa isso? A gente faz o quê? Então a gente decidiu botar ali no canto, tá mais visível agora, tá tudo reunido num único tópico. Procurem lá que vocês vão achar o que não é mais publicado, mas existe. A gente não apagou, a gente não fingiu que não existe. Tá lá. É, tá lá. O que mais tem pra, a gente tem pra falar também, além do arquivo, é o Steam, né? O pessoal veio perguntar, e aí, pois gente, Controle e o Steam, vocês mandaram a gente colocar o nick, né? O SCP de Super Controle Podcast, mas até agora não veio nada demais. O que eu posso dizer é que a gente tá bastante atarefado, e agora com o Team Fortress liberado e pra todo o povo, tá difícil de achar um servidor bacana. Isso. Já que agora o Team Fortress 2 foi totalmente liberado. E a gente virou pode bagunça, fazer, né? É, virou uma baguncinha aí. Mas, o pessoal do Meia Lua X sempre faz aquelas TF Night. E aí eu já falei aí com o Zabuza, e aí uma hora a gente vai fazer uma TF Night Meia Lua X versus Super Controle Podcast, que tava prometido pra o mês passado e tal, mas agora a gente vai fazer uma sexta aí que todo mundo pode, daí o Fuca vai participar, quem sabe o Diego aí participe. E olha só, o Lanzonete vai participar também, ele fez um Steam account, baixou o Team Fortress e quer dar um pau aí na galera do Meia Lua X, então... É, o pessoal, o negócio é o seguinte, a gente não faz por falta de vontade, nem nada disso não. É porque realmente, como o Matheus falou, servidor é difícil, né? Porque tá saturado. Porque, pô, você pega um dos jogos mais jogados de todo o Steam e bota aí de graça, vira bagunça. E além do tempo também, que é difícil conciliar o horário pra todo mundo fazer, o pessoal do Meia Lua X, né? É que é numa sexta aí, talvez o pessoal aqui não possa, alguém lá não possa. É meio complicado, né? Mas assim, continua aí com o vai link, voar, né? Vai rolar alguma coisa aí, talvez role alguma side quest aí. Então continue confiante, né? Não desanimem, estamos ligados nisso. E o que mais que eu ia falar também é do... Um cara comentou ali, eu não lembro o leitor que foi, o ouvinte, que o Junin, né, que participou desse cast de Must Play, uma hora ele deu um sumiço, assim, um chá de sumiço. É, eu percebi isso também. O que aconteceu com ele, Matheus? Pois é, ele voltou no final só. É porque ele teve que trabalhar, cara. Ele tava lá gravando com nós, feliz, e aí ele falou... Pô, meu chefe me ligou, vou ter que arrumar alguma coisa aí, depois eu volto. Daí a gente, ele falou, continue gravando aí, talvez não dê certo. Tá? A gente gravou aí sem ele, no final ele voltou pra falar do Metal Gear Solid. Daí fechou o cast, então não se preocupem, nosso próximo convidado não vai escapar. Tomara que não, né? Acho que é isso, né, de recados. Tem mais algum recado aí, Diego? Tem sim, ó, já esquecendo. É, pessoal, coisa rápida. Esses casts antigos que estão saindo, nas quintas que não tem o cast regular, eles estão vindo sem os links comentados. Como assim? Sempre que a gente fala assim, ó, link no post, não sei o que, tá no post. Como são casts com mais de um ano e meio, muitos links são quebrados. E pra fazer transferência link por link ia durar uma eternidade. Então a gente optou por trazer o cast, tá na íntegra, não foi editado, não foi cortado nada. Só que aquele conteúdo de texto, ou de imagem, ou de vídeos que a gente anexava, ficaram de fora. Não deu pra transferir, porque são mais de 20 casts, cada um tem uma média de 5 links, ficaria uma coisa descomunal pra transferir. Ah não, isso é, concordo, deve ser complicado. Mas tá lá, né, os casts estão aí nas quintas que como não prometido tem... tá saindo, isso. Então é uma quinta, cada quinta tem um cast, né? Seja ele antigo. Se você conhece isso, se você conhece o Super Controle há pouco tempo, pra você é como se fosse um cast semanal, porque você vai ouvir um cast novo, né, a cada semana. Pra você que já é das antigas, você vai ouvir um cast novo a cada quinzena, como sempre foi, e no dia que não tiver, vai ter um antigo lá transportado pra você matar a saudade numa boa. É, um cast antigo, vergonha alheia, mata lá, né? Vamos seguir. Ah, é. Vamos lá, né? Passado com o dedo. Passado com o dedo. Então vamos à leitura de e-mails e alguns comentários aqui, né? Então Diego, vou ler o primeiro e-mail aqui do Gustavo Gutierrez, nosso chapa paranaense aí. Das antigas, esse. Das antigas, e veio visitar nós aí no Anime Extreme há uns meses atrás. Gustavo Gutierrez, publicitário, 24 anos, e Maringá, Paraná. Olá, chapas. Como sabem, assim como o Julie, fui criado no leite com o Mario, pela nossa amada Nintendo. E posso falar? Olha só. Não com orgulho, que joguei um PlayStation 2 pela primeira vez só em 2011. Como assim? E que só comecei a comprar e conhecer jogos da Sony portados para PSP. Isso em 2009. Caraca. Sempre que escuto os casts, jogos de Play 2, eu quero jogar. Mas o meu PlayStation 3 Slim não é retrocompatível. Acho que nem um PlayStation 3 Slim é retrocompatível. Eu acho que o PlayStation é retrocompatível com PS1, mas não é com PS2. Bizarro, né, cara? E aí ele continua. Posso dizer, então, que eu nunca joguei, ó, ênfase no nunca joguei, God of War, Ico, Shadow of the Colossus, Katamari, Final Fantasy, Gran Turismo, Okami e GTA. Caraca. Ele nunca jogou essas coisas, isso é muito estranho. Pô, olha só, Gustavo, compra um Play 2 que tá muito barato, cara. Deve estar uns R$300 aí, velho. Vale muito a pena porque tem muito jogo, né? Esse multiplayer só prova o amor. Aqui ele explica por que ele não jogou, né? Ele continua aqui. Na mesma época, eu tinha um GameCube. E espero um cast. Ah, tá, foi muito mais popular. E ele fala que espera um cast sobre os filhos da Nintendo, né? Mas com certeza vai ter um must play de Super NES. De GameCube. Não, de GameCube. Cowboy. Lembra? A gente falou nos e-mails, vamos fazer um must play de GameCube, né? Daí o pessoal falou: ninguém quis fazer porque, tipo, tem 5 jogos só, então. É, tem três só. E dois são Zelda. É, né? Coitados, caras. Mas não, a gente tá brincando. Um dia a gente vai fazer assim. Vai não. Então ele continua aqui, um abraço, chapas. Desculpe por estar sumido, né? Mas é culpa do trabalho. Então é isso aí. Valeu mesmo aí, Gustavo, né? Mais uma vez agradecendo por nos conhecer ali no evento Anime Extreme, certo? Tem um e-mail aqui do Felipe Dias, que eu gostaria de ler esse, porque é o primeiro e-mail dele. Olha só que legal. Vamos lá. E aí, chapas do Super Controle. Então, descobri o podcast de vocês esses dias. Já ouvi todos desde que vocês ainda eram Dreamcast. E o cast de vocês é um dos melhores que eu já ouvi. Olha só. Oh, muito obrigado. Então, vi o cast de Sonic, que achei um dos melhores. Aí vocês falam da trilha sonora, e as trilhas de hoje deviam ser iguais às antigas. E achei esse vídeo aqui, aí mandou um link de um vídeo, de como pra ele deveria ser. E aí agradece aqui e tal, fala que continua ouvindo. Então, Chapa Felipe Dias, brigadão aí pelo seu e-mail. Você já ouviu todos? Caraca, tu foi lá naquele blog antigo, que tá quase desativado, procurar os antigos. Pô, que legal. Acho que é isso, né? Muito obrigado, Felipe Dias. Eu queria aqui também citar, né, o e-mail do Foulu, né, que ele falou... Ele postou uma sugestão, né, cara? Eu não vou ler todo o e-mail, e ele falou, cara, por favor, evitem spoilers, né, os finais dos jogos. Que a gente fez muito isso nesse cast, né? A gente falou lá do cavalo Fábio, lá, que ele... e tal, enfim. E a pessoa ficou meio assim, né? Cara, a gente vai avisar na próxima vez quando é spoiler, mas a gente não pensou nisso na hora de gravar o cast, porque Play 2 é da outra geração ainda, sabe? E a gente não tinha estocado que muita gente não tinha jogado, sabe? Pois então, é. Pedimos desculpas aí por contar alguns finais dos games, né? Mas agora sempre vamos avisar que terá spoilers à frente, então não se preocupem, sugestão dada. Temos também aqui uma sugestão do José Antônio Martins, que pede um crossover com o Phoenix Down. Poxa, e aí, Matheus, por que não rola esse crossover? Você não gosta do pessoal Phoenix Down, não? Você não gosta do Dejão? Ah, eu não curto muito aqueles caras lá, não. Vou ser bem sincero contigo. Isso pode gerar tumor, né? A verdade, cara, é assim, né? A gente já convidou o Diego, o Fernando, até o Paulo Paima a gente chamou lá do ex-download. Cara, a gente tá chamando todo mundo. Só que o Diego e o Fernando, eles têm problemas com horários, né? Porque é muito difícil a gente achar um lugar acessível pra eles. Porque, em primeiro lugar, pra participar de um podcast, eles precisam de umas 3 horas pra se preparar pra gravar, né? Porque a gravação do podcast se dá em 3-4 horas, né? Vocês pensam que a gente grava isso em 1h30? Cara, são das meninas, foram quase 6 horas de gravação pra gente enxugar e sair o que é só 1h30 mais ou menos. Então o pessoal fala, aí cai conexão, aí volta, então quer dizer... demora, exige tempo, nem todos têm esse tempo livre sobrando. Pô, é isso. Difícil marcar um horário certo. É bem isso mesmo. Por isso até que eu já participei, ele e o Fuca, né? A gente participou de um cutscene do Phoenix Down. E eu participei ele do último Gamer Divan do Fernando, né, semana passada. Muito legal, por sinal. Muito obrigado. E é o seguinte, cara, eu falei já com o Fernando e ele vai participar aí do nosso minicast do final do mês aí, sobre o que a gente tá jogando e tal. Então agora, vocês querem Fernandão X, ele estará aí no nosso podcast. Eu sei que todo mundo tá mais que cansado de saber que o pessoal do Phoenix Down é super parceiro e não tem mais contato, não tem mais crossover, pelo tempo, só e somente só pelo tempo. Porque é difícil. Mas vai ter sim, fiquem tranquilos que em breve vai aparecer alguma coisa aí. Só esperarem aí que sempre vai ter coisa nova. E um cara aí me falou aí que sim, no Skype, falou que sentia falta do Alex Cefinho, né? Ele tá sempre no Phoenix Down, mas em breve a gente dá isso, uma... Isso, é isso. Ele tá sempre lá então participando, mas assim que der a gente chama ele aí de volta pro Super Controle pra uma participação. Nosso sumon, né? Pra pau pra toda obra, de todos os sites. Isso aí é... Esse aí é o Severino do site de games do Brasil. Pô, ela sabe muito, isso aí é o contato. É fera. Né? É o contato. Então, né? Mais notícias? Mais alguma coisa? Acho que não, tem mais algum e-mail aí pra ler. E tivemos muitos comentários aí no site e tal. A gente gostaria de falar o seguinte, cara. Os comentários a gente sempre tá dando um reply aí, né? A gente sempre dá o feedback de volta quando Então a gente pode, né, Diego? Aí isso, no... pro pessoal, de verdade. É muita gente. Tem um comentário aqui do TFMSC, que eu não sei o que é, que resume bem. Ele botou assim, comentários num cast polêmico com trovagem, mais ou menos 330. Comentário num cast de amor com seriedade, mais ou menos 220. Aí conclui, trovagem wins, love is over. Ele disse que o amor não tá com nada, que o negócio é trollar mesmo. É, não é bem assim, mas... Ó, esse cast teve 228 agora. Então eu acho que uma média de 200 comentários por cast tá bacana, né? Ah, perfeito. 300, 220, tá ótimo. Isso mesmo. Se vocês manterem essa média pra gente, a gente vai continuar eternamente agradecendo pra vocês. Por favor, nos eu gostei façam muito. Essa gentileza. É um mini fórum, pessoal. Tipo assim... Como não tem fórum mesmo, né, como a gente já falou isso, é a parte dos comentários, vocês desenvolvam aí, estendam, usem esse espaço ao bel prazer de vocês. Ah, com certeza, é. Fiquem à vontade. Então acho que é isso, né, Diego? Só um recadinho final. Como esse é um cast sobre mulheres nos games, mulheres e games, a gente implora, na verdade, que se tem mulher aí ouvindo esse podcast, vocês vão ter que se comentar, cara. É, vocês meninas têm que fazer a parte de vocês aí. É, assim, os comentários não são uma lan house cheia de gordo tarado. Vocês podem comentar que nada vai acontecer com vocês. Vocês comentem numa boa, pode até usar um nome falso se quiserem, ó. Eu não prometo nada. Não, cara. Sobre ah, não? House aí. Deixa. Não vamos citar as meninas, né? Mas nunca se sabe do que vem aí, né? Bom, então. Pela conta e risco de vocês. Ou façam como a Silver Dark, usem um nick que pode ser tanto pra um quanto pra outro e fiquem na moita ali. Mas o comentário teve bons comentários. A GG tá lá, a Liz tá lá. Não são as únicas, não. É verdade. Sempre tem mulher aí comentando. Mas então se vocês. É, sempre tem. Isso aí, comentem sempre. Então é isso, Diego. Vamos voltar ao cast de garoto. Vamos lá, aproveitem, tá divertido. E ouçam até o final, hein? É, ouço até o final que tá muito legal. Então tá, valeu, gente. Valeu, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Voltamos da dança dos e-mails. Sim, estamos suados, pô. Sim. Estou tirando a camisa. Acabamos de ler 359 e-mails, né? Estamos duas horas lendo e-mails e estamos de volta. Com certeza. Foi difícil selecionar os melhores pra colocar difícil. Na edição. É muito difícil, muitos e-mails. Com essas beldades da webosfera, essas que são caçadas pelos ninjas turcos, pela polícia webal, estão aqui conosco, essa conexão. Polícia webal. Vamos falar hoje, deixando claro pra todos novamente, que eu vivo repetindo isso aí. Que quem manda hoje mulheres. É as meninas, né? Isso. O comando, né? Então a Gegé que vai apresentar o que é, será que se vira? É isso aí, né? Gegé, vai lá. E Matheus Six tá fora, vai lá, Gegé. Nos guia, cara. Nos guia, eu ia falar dos então, guia e Matheus, olha o costume, né? Nos guia, Gegé. Tudo bem, né? Serei então a guia, né? Então, primeiro a gente vai falar aqui do conceito, sei lá, também do preconceito que existe, né? Das mulheres nos games, né? Participação de algumas mulheres, enfim, a gente tem muito o que falar ainda. Então vamos falar primeiro do conceito, né? Porque mulheres ainda, infelizmente, são poucas na indústria dos games. Tanto jogando como participando, fazendo lá os games, ajudando na divulgação. Mas, infelizmente, ainda existe o preconceito de que mulher só joga joguinhos casuais. Só no fogão. Então... É complicado. Só joga jogo também. Da Barbie no Super Nintendo. É. Sei lá, que só gosta de Cooking Mama, ou só gosta de joguinhos do Facebook. Isso não é bem verdade. Ou né? Só dos jogos que eu jogo. Jogos Julian, né? Não é bem verdade. Até porque... eu tenho várias amigas que adoram jogos muito hardcore, eu posso citar Devil May Cry, até mesmo God of War, algumas, a minha irmã mesmo, que tem 15 anos, se apaixonou por Heavy Rain, sabe? E tem aí as próprias meninas do Girls of War, escrevem sobre games, são jornalistas, e, enfim, fazem matérias maravilhosas e falam sobre diversos games hardcore, então acho que esse conceito e preconceito que existe já, né, já tá ultrapassado, né, gente? É, cara, sim. Eu acho que os games, desde o começo, eles têm um marketing mais voltado para os meninos, né? Então, culturalmente, ainda tem na cabeça de muita gente que videogame é um produto masculino. Então, eu acho que a mídia só começou a ser voltada para as mulheres também quando entraram os jogos casuais na história, né? Eu acho que esse negócio de cultural de passar os jogos para os homens foi quando o videogame foi criado, né? Porque ele era um brinquedo, né? É, sim. Na verdade era voltado para crianças, né? Isso, sim. Mas e aí tinha o jogo para mulher, tinha, porque na verdade tinha jogo da Barbie, né? Isso. E o Júlio não tinha, realmente. Não, mas peraí. Não, a gente não pode esquecer também que Pac-Man foi criado para as mulheres também. Sim. Por isso que foi, não é bem para as mulheres. Ele foi criado, só que aquele monte de cor, aquele monte de fruta e aquela coisa bem... jogo bem colorido, né? Ele jogou bem colorido, foi feito para chamar a atenção das mulheres. É verdade. É. Mas pelo que eu li, assim, sempre teve, né, jogos voltados para meninas. Sim. Assim, sim. Eu já acho que os videogames, a partir do momento que eles foram criados, eles são voltados para todo mundo, sabe? Tanto para criança, como para adulto, como para mulher, como para homem, etc. Só que, infelizmente, alguém, né, não sei quem foi esse ser, mas esse conceito surgiu de alguém e foi se espalhando de que videogame era coisa de menino. É isso que eu ia falar. E aí as campanhas, é o que eu tava falando, aí as campanhas de marketing é que passaram a ser mais voltadas para os meninos. Tanto que nas propagandas antigas, a gente via, era garotinhos na frente da televisão jogando videogame. É tipo, compre para o seu filho jogar nas férias. Você não via muito comercial com um apelo mais feminino, né, vamos dizer. Verdade, ou com um apelo mais familiar. Aí que tá. Mas eu acho que aos meus estudos da vida, esse acho que foi um troço meio que sem querer, porque no início mesmo, eu estudo a vida, né, cara? Sou biólogo. Eu sou filósofo, né? Vida e porque tu pega o início dos games, os primeiros jogos que saiu, não dizia isso é pra guri, isso aqui é violento porque é pra guri. Ah, mas nunca disse. Foi nunca triste sem querer, isso, sabe? Tipo, do nada, assim, foi um negócio que virou mais masculino. Não, não teve culpa da indústria de ninguém. Sabe o que eu acho? Analisando agora isso muito bem, eu tava lembrando aqui da minha infância, que era o seguinte: eu cresci com meu tio é mais velho que eu, claro, ele me ensinou muita coisa, me ensinou até a desenhar, e ele ganhou o videogame dele, o primeiro videogame que ele ganhou foi o Mega Drive. E eu era criança, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, tá. Aí ele ficava jogando, como ele tinha mais tempo livre, assim, ele estudava de manhã e tal, e eu também. Só que, tecnicamente, ele, por ser homem, não tinha tantos afazeres de casa pra fazer. Porque já tinha eu, já tinha minha tia, já tinha minha avó, já tinha minha mãe, etc. Então já tinha muitas mulheres na casa pra fazer os afazeres de casa. E eu, quando eu ia jogar, o que minha mãe falava pra mim? Jéssica, vem me ajudar na cozinha. Deixa o seu tio jogando, isso aí é pra ele, não é pra você. Entendeu? É, tava mais na cabeça dos pais, né, também, essa separação. Com certeza. E eu acho triste, cara, porque eu ficava lá no sofá, assim, olhando e queria tanto jogar e, nossa, foi muito triste. Muito é, triste. Isso é com vocês, né? Isso. Eu vou contar relatos assim, é interessante até saber disso. É que sempre teve aquela questão de que, tipo, as meninas delicadinhas, bonequinhas e tal, e o resto é pros meninos. Tipo, era muito limitado que menina é rosa e boneca, sabe? Tipo, sim. Não, e outra coisa que eu acho também que influenciava é porque antigamente tecnologia em geral era vista como coisa de homem. É isso, isso aí também. Também. Até, por exemplo, tinha aquele clichê de que a mulher não sabia programar o videocassete, aí pedia para o marido programar o videocassete para gravar a novela. Ela não sabe até então, hoje. Como a tecnologia naquela época era mais marketada, entre aspas, para homens, o videogame acabou entrando nesse meio, né? Ah, não, nem só por isso, né? Quem mais se interessava eram os homens mesmo. A mulherada não gostava mesmo. É isso que eu ia dizer. Naquela época. Naquela época. Não tinha isso aí, porque a guria olhava e falava, esse joguinho é bobinho, eu vou ficar aqui sendo gata. E elas ficavam sendo gata e os homens ficavam jogando, assim, babando. Ficar aqui sendo gata? A minha é criança ainda. Ah, não é tanto. Eu comecei a jogar videogame, eu era mais gente grande, né? E aí já, as minhas colegas de aula já ficavam sendo gatas e eu ficava em casa jogando videogame. É, os bons nerds. Né? Olha isso. Eu não ficava sendo gato, quer dizer, eu não sei, eu ficava olhando meu tio jogar ou eu ajudava minha avó e minha mãe na cozinha, sei lá. GG, quantos anos você tinha? 5, 6 anos. Ah, mais ou menos a idade que eu ou a Beps também tinha. É, sei lá, esse tipo de preconceito não foi só com videogames, até saindo um pouquinho, mas que também serve de exemplo pro que a gente tá falando. Eu sempre gostei de anime, dessas coisas todas, né, de quadrinhos, essas coisas todas. E quando tinha Manchete, eu ficava assistindo com meu tio também, o Hakusho, Cavaleiro Zodíaco, essas coisas. Nossa, e aí passava, sim, tipo, sempre gostei. Aí quando passava nos comerciais os o comercial das action figures, né, dos cavaleiros, das armaduras, etc, eu ficava louca, eu ficava com os meus olhos enormes brilhando assim na frente da TV, sabe? E aí eu pedia: mãe, mãe, compra pra mim. Minha mãe falava: não, não, não, você é menina, você tem que brincar com Barbie, não com isso aí. Isso aí, é isso aí. É mesmo, né? As mães achavam que os Mythcloths eram bonecos de homem. No máximo, tu podia pedir a Marinho ou a China, né? Não, não. É. Não. Na época, mas nem era. Não só a minha mãe, meus primos aí, né, também tinham preconceito comigo. Tipo, quando tinha churrasco aqui em casa, festa, eles vinham todos pra cá brincar. E eles ficavam brincando no quintal de Cavaleiro Zodíaco. E me excluíam por eu ser mulher. Aí, no máximo, um deles falava assim pra mim: ah, filho, que você é essa hora e fica aí esperando a gente te salvar. Caraca. Não. Isso aí. Ou a Marin, né? Tinha que dizer, eu queria ser a China, vem a cobra. Tá, mas... Isso aí, nossa, eu adorava a China, era a minha preferida. Eu sempre brincava. Eu odiava a China. A China era uma mulher problemática. A China é uma mulher incompreendida, ela sempre amou ceia. Mas, meninas, vocês acham que esse preconceito acabou ou deu uma guinada nesses últimos tempos aí? Não acabou, deu uma guinada. É, deu uma melhoradinha, mas ainda tem. Eu acho que dá pra convidar tranquilo uma mina pra jogar Mario. Mas aí, aqui tá, as gurias têm um blog, né? O Girls of War. É. E aí, vocês... Porque é raro, né? Tinha o Fish and Mail, tem as meninas ali, mas eu acho que não tem mais blog de mulher, né? Tem garotas geeks, sei lá. É, mas... tem. Tem alguns, mas é minoria. Assim, é minoria, voltado, né? Só pra games, só pra Girls of War, e eu acho que tem o Games para Garotas também, que é da Ana Paula, né? Tem. Tem o Cadê o Controle, da Gabi Volks, que também é muito, fala muito sobre games. Sim, então. Só que assim, dos mais famosos, a gente pode tirar só o Girls of War. Esses outros dois que a gente citou ainda não são tão famosos. Antes tinha o Fish no meio também, só que ele acabou fechando, sei lá, a equipe também não era mais só mulher, enfim. Tem o blog da Flávia Gazi também. Blogs sim, de meninas sim, só sim, voltados a games são poucos mesmo. A maioria que tem, acho que são eles, os voltados pra coisas geeks em geral. É verdade. Sim. Mas isso prova que as meninas estão aí, né, aos poucos chegando, mas tem. Isso prova. Sim, mas vira e mexe aparece um troll. A equipe de vocês, gurias, são o quê? Seis, né? Cinco, seis? Eu não me somos cinco. Cinco, né? Só meninas? Só meninas. Só meninas. Deixa eu citar aqui uma situação que vocês devem passar. Coisa, só meninas. Só garotas. Só gatinhas. Parece os lugares que eu trabalho. Somos todas lindas, maravilhosas, sensuais, gostosas, tá? Obrigado. Isso aí, muito bem. Tô aqui imaginando, por favor. Por favor. Vou citar aqui uma situação que imagino que vocês devem passar. Estão comentando, dão sua opinião sobre algum jogo, algum lançamento e vem lá um gordinho comentar. O que foi essas gurias aí? Não sabem nada. Gordinhos do Baixaquinho? É. Cara, eu acho que esses... Gordinho Baixaqui jogos. É, melhor. Eu acho que... Volta fora é melhor. Nunca será superará. Nunca será superará. Falei, então, eu lembrei disso no meu review sobre Castlevania Lord of Shadow. Lindo, jogo lindo, amo. Maravilhoso. Ai, Guida. Então, Kojimão, amo. O jogo é bom, tudo, mas todo mundo no comentário: mas por que cópia de God of War? Que não sei o que. Que God of War é melhor, não sei o que. Gente! Pois é. Pelo amor de Deus! Troca o disco. Pior é que, né, só sabem usar esse argumento. Ah, é cópia de God of War e cópia de Shadow of the Colossus. Só. Você não vê outro argumento que não seja esse. Esse negócio de cópia parece que tá uma praga hoje em dia. Todo game que sai é cópia de alguma coisa e o povo fica obcecado acusando. Esse é cópia de não sei o quê, cópia de não sei o quê. Como se fosse algo ruim, né? Tipo, gente, se o jogo for bom, e se ele for cópia mesmo? E daí também? Aí estamos desviando do assunto. Como a gente tava comentando antes, que o Júlio... Eu perguntei. Ficou do gordinho. Isso, acontece isso aí bastante com vocês aí do blog? Tipo, vocês estão num site, aí vocês opinam assim: ah, eu acho legal esse jogo por causa disso. E vem um guri e diz assim: ah, guria não sabe nada, ou cala a boca, tu, alguma coisa assim, sabe? Eu, particularmente, antes das meninas falarem, eu particularmente já sofri esse preconceito e já vi amigas minhas sofrerem esse mesmo preconceito. De neguinho vir falar e falar, chegar e falar: ah, mas o que tu sabe? Tipo, tu é guria. Porra. Cara, mas até no Twitter do Super Controle, o pessoal fala: e quando é que a GG vai fazer um cast de Kirby? Não sei o que. Porra! Quem vai fazer o cast de Kirby sou eu. É o Júlio que vai fazer o de Kirby. Os caras não sabem ainda. Olhando outros blogs por aí e fóruns, Eu vejo realmente muita trollagem, não só com mulheres gamers, com todo tipo de gamers, porque o ser humano é preconceituoso com tudo. Sim. Mas assim, eu acho que no nosso blog a gente até que dá muita sorte, né, claro, porque a gente teve poucos casos de trollagem comparado com os que eu vejo por aí. Trollada assim, falando que a gente não entende nada e o caçamba, foi acho que eu lembro só duas vezes. Né? Menos mal, né, gente? Duas vezes só. Conte-nos. Um tempo longo que vocês têm esse blog, vocês só terem tido esse tipo de trollada duas vezes, vocês têm muita sorte. Mas então, mas esse tipo de trollagem? Em 5 meses de Fishing Mail, nossa, o que teve de trollagem? Eu trabalhei no Fishing Mail, eu sei o que eu tô falando. Cara, contem exemplos aí. É caso de eu família. Acho assim, não, mas a gente, eu acho que no nosso caso foi a combinação de duas coisas. Uma foi sorte mesmo. E a segunda é porque a gente tem uma política de ignorar totalmente. Você não dá corda pra troll, porque a pessoa quer te atacar mesmo e ela sente prazer vendo que te alfinetou. Se você responde, mesmo que seja dando continuado. Exatamente, é isso que ele quer te tirar do seu eixo, sabe? Ele quer te enervar e se você responde, ele vai ficar continuando o assunto eternamente. Aí depois de umas duas vezes que a gente se estressou tentando responder e conversar legal com a pessoa e viu que não adiantava, a gente passou a ignorar totalmente. Tipo assim, comentário troll, comentário ofensivo, delete na hora, sem pensar. E aí acho que o povo desistiu, sabe? Ah, elas não vão dar atenção mesmo, vão parar de comentar. É, trollagem. Eu vejo que vocês respondem todos, assim, nos comentários. E, nossa, isso que eu acho muito bacana também. Acho que por isso que o pessoal volta tanto no blog de vocês, porque vocês respondem bastante nos comentários, né? Isso é algo que poucos blogs e sites famosos fazem. O cara chamou, tipo, o cara mas falou... Mas a gente apagou. Suas bobas! Não, teve não um que manteve, eu mantive, um ou dois que eu mantive. Os mais cabeludos a gente apagou, não só também pra gente não responder, pra ele se sentir ignorado, pra também não deixar os leitores nossos assíduos responder. Isso é verdade. Porque a gente tem uns que defendem a gente ferrenhamente, assim, até bonitinho. Nossa. Acho que muito site famoso, muita guria só. Já teve um caso, não chegou a ser preconceito, mas eu vi um moleque se espantando por causa de uma guria comentando lá no Super Controle também. Ah, verdade. Isso é verdade. Assim? O cara, a Super Dark. Ai, nossa, isso acontece muito, cara. O nome é Luciane, eu acho. A Super Dark, né? Isso. Que é uma colega pediu... minha que eu conheço há muito tempo. Ela comentou. A Super Dark é nossa fã desde o Dreamcast, né? Ela é isso. Faz tempo já. Ela comentou e viu um guri e falou: nossa, você é menina! Ah, oh, meu Deus, achou um tesouro! Mas é até bonitinho, não é? Porque você vê que a pessoa se surpreendeu mesmo. É. Esse tipo de comentário a gente sempre recebe. Nossa, vocês gostam mesmo de games, que legal! Hoje um guri no ônibus puxou papo comigo porque ele viu jogando no PSP Resident Evil 2. O pessoal se surpreende também lá no blog, que a gente fala muito de games tipo Mass Effect, o God of War, Silent Hill, que é minha paixão, e o povo não entende como eu sou menina e gosto de jogos de horror. Mas concluindo meu raciocínio, acho que muitos desses sites famosos, o pessoal tem muito preconceito, não só com guria, mas em geral. Que nem eu vejo lá na Kotaku, a Kotaku Brasil, nossa, dá até raiva, sabe, de você ler um comentário só, porque o pessoal, sabe, em vez de, sei lá, que nem eu vejo no post dos cosplays lá, o pessoal em vez de, sei lá, procurar a página pessoal do cosplay, ir lá e fazer uma crítica construtiva pro cara, não. Tipo, eles cracham, sabe? Pra geral ver. Isso é ridículo, é nojento. Ai, horrível. Gente, parem com esse preconceito idiota, sabe? Se for pra fazer, tudo bem você criticar, mas, sei lá, procura fazer pra pessoa, não pra todo mundo ler assim. Nossa, é chato pra caramba, muito chato. Mas o pior é que as pessoas que sentem mais urgência em comentar não são as que querem criticar construtivamente, são as que querem atacar. É troll face. Parece né? que a pessoa fica se forçando de desespero e não aguenta não comentar. Tem que ter amor no coração. Se o pessoal não tem amor no coração, tem ódio, é tudo coração gelado. Coração gelado. Tem que chamar os ursinhos carinhosos. 5-4-3-2-1, tá louco? Uma vez eu vi alguém comentando que o mundo tá desse jeito porque ursinhos carinhosos não passam mais na TV. É o coração. E eu acho que foi no Super Controle isso aí. Coração gelado. Também o porquê de não aparecerem tantas meninas gamers antigamente é que tinha muita menina que tinha vergonha de assumir que jogava videogame. Também. Justamente por causa do preconceito das outras pessoas, né? Pra não ouvir, nossa, você é menina e gosta de videogame? Não, tanto que nas perguntas do Frajola on Fire tem, né? O que suas amigas acham? Porque a gente sabe que guri não tem isso aí, né? Teto, o cara é amigo... Bem menos. Eu sou amigo dos caras que vivem, gastam 3 mil reais pra rebaixar o carro. E acham muito emocionante. E acham a última emoção do mundo, né? Sendo que vão preso uma semana depois. Sim. Mas, e aí, uma guri se dá bem com esse tipo diferente de tribos, vamos assim citar, que nem na Malhação. Mas gurias não, tem todo o lance da inveja natural entre elas, né? Então daí... E a gente tem essa pergunta no Forjal on Fire, né? Que, o que, que as suas amigas acham disso? E a maioria não comenta. Ah, minhas amigas jogam também. É sempre que elas não falam nada. O Forjal on Fire foi aquela coluna que acabou, a gente tem aí, já explicou tudo. E pra quem não conhece, tá ali nas colunas Forjal on Fire, que era entrevista com meninas, né? Isso. Gamers. E aí, nessa pergunta que tu falou, né? De, o que, que suas amigas acham e tal... E, cara, tu pode olhar, nenhuma respondeu, elas jogam também, é, elas cara. Assim, ah, elas mundo, entendem, ah, aí eu falo, mais ou menos, é, né? Mais ou menos, elas levam de boa, sabe? É, não me importam. Não falo com isso, tipo, eu não falo disso com elas, tem resposta pra tudo, mas nenhuma resposta era, ah, elas jogam comigo, sabe? Nenhuma. Nossa, eu desde pequena, eu sofro com esse tipo de preconceito das meninas também, né? Pra gente não falar que preconceito surge só dos rapazes, não, das mulheres também. Porque, por exemplo, eu desde pequena assinava a revista São Games. Aí o que acontecia? Chegava aqui em casa, eu lia, e no dia seguinte eu levava pra escola pra, tipo, ter assunto com os meus colegas, sabe? Tanto que, por isso, eu sempre me dei melhor com homens do que com mulheres. Eu também. Pois é, e aí chegava a revista, eu lia, aí no dia seguinte eu levava, aí ó, chegou, tá falando isso aí e tal. Aí o pessoal lia, repartia, tipo, passava o mês inteiro na sala, e no último dia eles me devolviam, aí no dia seguinte do outro mês chegava outro, e era assim por diante. E, nossa, eu fiz muita, muita amizade duradoura por causa disso, sabe? Com homens. Com mulheres, a minha única... Eu tenho uma amiga de infância que, assim, ela custou muito a entender, a jogar videogame. Mas hoje ela gosta de alguns títulos, que nem... É, ela curte muito Final Fantasy, Devil May Cry, ela gosta de alguns Resident Evil também. Ela, sabe, custou, mas ela gosta um pouco hoje. Pois é, mas isso que é Freud, né? Porque às vezes não, acho que quase sempre o preconceito vem mais das próprias mulheres do que dos caras. É. Tem muito cara que trola, que fala que lugar de mulher é na cozinha, mas tem muito menino que acha o máximo quando uma menina joga videogame. Eu também me dava muito bem com os amigos da minha turma. Nossa, eles amavam. Quando eu falava que era menino jogar videogame, eles queriam ser meus amigos e vamos trocar revistas, vamos jogar na casa um do outro. Eles queriam ser muito teus amigos. Cuidado, né, Bebs? Cuidado, né? Eles queriam uma amizade. Não, mas você está com a mente muito suja. Eu tenho uma mente masculina. Mas é que tá, na época talvez não, assim, mais infantil. Mas tu vê hoje que os três têm namoradas, mas alguma delas joga videogame, a não ser do Fuca. Minha namorada né? Dança... Just Dance. Tá, aí que tá. Videogame de mulher. Porque Nintendo Wii. A minha também joga Nintendo Wii, mas tu vê ela joga, pega... Ah, vamos jogar Play 3 aí. Vamos jogar Play 3. Sutiã, Matheus, não fuja do assunto. Não fuja do assunto, Matheus. Ela dança Just Dance? Tu fala, vamos jogar um God of War aí, vamos terminar junto. Mas nunca, né, cara? Isso não vai rolar, sabe? É, não, mas... Acho que todo guri quer uma namorada gamer. O guri quer gamer, ele sempre se guris como nós, né? Sim, claro, guris como nós. Ótimos. Meu namorado, ele se orgulha muito de jogar videogame. Olha ali. O meu também, ele. Até que dia dos namorados, Natal, um dá um jogo pro outro. É, eu não tenho presente melhor. É o jogo do amor, The Game of Love. The Game of Love. Cara, não, agora que eu falei dele, eu quero mandar um beijo pra ele. Thiago, um beijo. Thiago. Oh. Meu Deus. Vamos então ao próximo tópico, que é participação das mulheres na indústria dos games inteira, que está escrito no pause. O que conceito? É, a gente tem que falar agora, citar, né? Porque não só a gente, né? Inclusive, queria até deixar a brecha antes da gente citar as assim, mais importantes que trabalham dentro da indústria mesmo, citar a matéria da Bebs, né? Que você fez lá, Bebs, acho que tá na terceira parte já, que você pegou várias blogueiras e meninas que gostam de videogame. É verdade, você participou, foi lindo. O link está no post, hein? Então, a ideia dessa matéria foi justamente por aquilo que a gente estava falando dos meninos se surpreenderem, sabe? A gente recebe mesmo muita mensagem do tipo, nossa, que legal, vocês gostam mesmo de games. Nunca conheci meninas que gostavam de videogame, não. Aí a gente teve essa ideia de chamar blogueiras e jornalistas e amigas da gente que trabalham ou escrevem sobre games. E elas deram depoimentos e foi tipo 20 meninas. Acho que somando todas deu umas 20 e poucas, 30 mulheres, saca? É bastante. E o pessoal surpreendeu muito, falou, nossa, quantas meninas que gostam, que jogam. Tem até, tipo, gente que administra, que é mulher que administra sites que vocês às vezes já passaram ou até acompanham e não sabem, que nem. Tem a Ana Paula do Games pra Garotas, tem a Camila que administra aquele console sonoro que fala de game music. Sim. A Monique administra o Resident Evil Database. Aí tem a Paulinha Romano, que é editora do MSN Jogos. Sim. Quem imagina, né, que o MSN Jogos é editado por uma mulher? Eu acho que ela edita a EGW também. A Camila é nossa vizinha aqui. Camila Sim. Schaefer, do Console Sonoro. Pena que ela não atualiza mais tanto. Sério, cara? Olha. Sim, só, ela... quando eu for aí, eu quero conhecer ela. É, eu também quero, porque eu fui na formatura dela sem querer. Tipo, meu amigo tava se formando assim, Camila Schaefer. Eu que isso? Mandei um recado pra ela. Mandei um recado pra ela, fui na tua formatura. Nossa, ela, eu te vi. Adoro Console Sonoro, quero muito conhecer ela. Tá. Então, não deixem de conferir os posts, estão todos linkados no post do podcast. E leiam o depoimento das garotas, vocês vão se surpreender, não só por. Assim, não só. Pelo fato de elas serem garotas, mas pelo depoimento também. Tem histórias ali que, nossa, foram muito legais de ler. E agora a gente pode citar, né, as mais importantes que a gente conhece. As meninas da nossa época, né, a maioria, vamos dizer, foi iniciada nos games ou por um irmão mais velho, um tio, né? O pai, né? Sim. Pois é. Porque como os pais, né, e culturalmente ainda tinha aquela coisa de que videogame era mais coisa de menino, os pais davam bonecas pras meninas e davam videogames pros meninos. E aí quando você tinha irmãos mais velhos, eles tinham videogame, aí você jogava e apaixonava pelo videogame. Foi o teu caso? Sim, sim. Foi, meu e da Clara. Conta aí sua história, Clara, depois eu conto a mim. É que eu tenho o meu irmão que é 13 anos mais velho que eu, né? Aí quando eu nasci, já tinha, ele arranjou o MSX, eu brincava com o Odyssey, aí como ele também sempre gostou, aí ele sempre se manteve atualizado, né? Tinha um videogame, saiu um novo, tá, vou arranjar. Arranjava, aí fazia um rolo pra arranjar o mais novo, às vezes dava até o velho pra arranjar o mais novo, então eu fui acompanhando a evolução, né? Tinha Odyssey, Atari, aliás, MSX, Odyssey, Atari, eu posso estar falando na ordem errada. Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, Saturno, Neo Geo, vi tudo. TurboGrafx, que é o PC Engine, né? O que mais? Eu vi tudo. Dreamcast, PlayStation 1, que eu me apaixonei. Aquela apresentação do Soul Edge. Eu choro até hoje quando eu escuto aquela música. Mas então, cara, aí a minha história foi basicamente a mesma coisa da Clá. O meu irmão, ele também é bem mais velho que eu, só que ele é 9 anos mais velho que eu. E aí, ele também era apaixonado por videogame, teve todos os videogames. Aí eu descobri os games pelo NES e pelo Atari dele. Tinha uns 3 ou 4 anos. Apaixonei, eu sempre tive uma tendência a gostar de tecnologia, assim. E aí... a gente comprava juntos os games, a gente ia jogar no fliperama juntos, o legal, a sorte que eu tive é que meus pais, apesar deles não entenderem, assim, por que você é menina e gosta de videogame? Mas eles não... eles eram do tipo assim, tá, não entendo, mas eu te apoio, você gosta, tudo bem, sabe? Então quando eu pedia um jogo, um videogame de aniversário, eles falavam, você não quer uma boneca, não? Não. Então tá bom. aí eu cresci também como a Clá, acompanhando os games, os videogames todos, só que eu acabei ficando um pouco mais obcecada até que meu irmão, porque eu comprava revistas, comprava todas, Super Gamização Games, Gamers, e era até engraçado, porque todo fim de semana eu ia na banca, a minha mesada era pra comprar revista de videogame, e as revistas de videogame na banca, geralmente ficam perto das revistas Playboy ou pornô. É verdade. Vocês já repararam isso? Aqui na cidade era mais escondidas. E aí, que eu era menininha, aí eu ia lá toda feliz, nem dava bola, nem via o que tinha ao lado. Mas sempre que entrava um adulto na banca, ele paralisava na porta e me olhava com um olhar de desespero, tipo, o que essa criança está fazendo perto das revistas pornô? Sim, eu já passei por algo parecido também, só que a pessoa não chegou a falar nada, né? Mas dava pra ver que, tipo, a pessoa ficou me encarando assim muito, sabe? Não, também não ficava nada, não. Eles ficavam com cara disso, mas não chegavam a falar, sabe? Mas eu sentia o desespero no olhar da pessoa. Saia daí, criança! Mas até aí, o próprio jornaleiro uma vez ficou olhando assim pra mim, tipo, nossa, será que ela vai pegar uma revista pornô mesmo, né? Não, cara, eu tava olhando as de games, né? Me deixa. Então, agora vamos falar das mulheres que fazem toda a diferença dentro da indústria dos games mesmo, né? Eu vou citar aqui uma primeira que eu lembrei, clássica. Essa é clássica, essa é a época da minha revista. Qual era aquela revista que vinha o CD com o jogo completo? PC Gamer. PC Gamer. Não, PC Gamer. CD Expert. CD Expert. É, verdade. Olha, uma que na época era, né, acontecimento mundial. A nossa querida Anna Kang, né, esposa, ex-esposa do John Carmack, Catherine, que ajudou a fundar a ID Software, né, que hoje em dia é responsável por todos os ótimos jogos do mundo. E Daikatana e outros. Daikatana, amo. E aí, e ela ajudou a fundar, se não me engano, a namorada dele, ele e um amigo, que o Romero, acho que foi, né? Sim, o John. Que montou a ID Software. Joãozinho. E ela, tipo, ela ajudou, ela entrou na empresa junto, sabe? Em vez dela dizer, vão crescer e fazer uma coisa de gente grande, ela deu grana e foi lá e ajudou. Então, a ID Software só é o que é hoje, você aí jogando Doom 3, né? Esperando Doom 4, ainda por causa da nossa 3? Querida Anna Kang, né? Deu tão a certo. A EFA que... dos games. Deu tão a certo. EFA dos games. Deu tão certo. Quem que falou meteu... foi hoje, chefe. Deu tão certo que ela meteu um silicone nos peitos. Hoje aí. Veja, o link está no post, está a Gacta. No meio de um monte de cabeludo, barbudo, feio. Tem ela lá, ó. Uma loira Gacta. Milf. Milf. É. Milf, caraca. É Milf? É. Vocês virem as Milf que eu trabalho junto. Caraca. Mas então, inventando aqui, eu descobri. Tem aí a Yami Kojima, que é... Sim, ela é demais, nossa, adoro os trabalhos dela. Ela é de designer. Ela é, quer dizer, ou era, porque até então não sabe o paradeiro dela, mas até então ela era designer da Konami. E ela é responsável por aquelas artes de Castlevania que vocês conhecem, dos antigos, eu falo. Kojima tá que demais. Castlevania Symphony of the Night, deixa eu pegar outro. Dawn of Sorrow. Mas vamos deixar claro um negócio aqui, hein? Gurias, a Gigi é tu que manja mais. Ela, o que que ela é do Kojimão? Nada, né? Nada. Não tem relação de... Ela tem o sobrenome do sucesso. É isso tu aí. É demais. O sobrenome Kojima, do sucesso. Cara, Kojima deve ser tipo, sei lá, Pinheiro lá no Japão. Não é tanto assim, não é. Mas, gente, a arte dela é uma coisa linda, né, cara? O detalhismo dos desenhos. Eu lembro quando eu era criança, eu tava começando a desenhar. Eu treinava muito copiando o desenho dela. Tipo assim, olhando e tentando desenhar igual, sabe? Eu também, tanto que uma das minhas influências hoje, eu desenho, né, pra quem não sabe, e uma das minhas influências é a Yami Kojima. O cabelo, os cabelos que ela desenha são lindos, cheios de movimento e detalhe, parece cabelos Pantene. Olha, Pantene. Ah, meu Deus. Isso que é bonito. Sem frizz. Brilhosos e sedosos. Head and Shoulders, né? Por favor, Head and Shoulders. Ela manda demais, assim, no design, sabe? Ela, nossa, desenha demais. A gente vai deixar uns links pra vocês verem aí no post, pra vocês verem os trabalhos dela, pra quem não sabe, né? Ah, hein, GG? Ela deve ter algum estudo de mangaka, alguma coisa assim, de repente, sabe? Então, não se sabe, mas sabe-se que ela... Ela foi mangaka, ela participou de alguns mangás bem underground por aí. E ela é fã de yaoi. Ai, cara. É o que se sabe. Alguma coisa tinha que ter, né? É. Sim, então, pouca coisa se sabe, assim, dela, antes dela entrar na Konami, né? Mas ela já foi mangaka de alguns mangás muito poucos conhecidos, assim. Tá. Ela ama Gravitation, pronto. Tá bom. Então temos a nossa querida Pantene, né? A Yami Kojima aí. Pantene. Nossa, garota Pantene dos games. É. Os cabelos mais brilhantes e sedosos dos e games. E agora vamos à tia dos games, nossa querida tia. Com direito à voz de tia, comportamento de tia e piadas de tia. A Kame Dunaway. Dunaway. Que ela foi vice-presidente executiva da Nintendo em 2007 até 2010. Quando disseram, guria, sai daqui. Para de nós fazer passar sim, vergonha. Sim, ela já não está mais lá, mas 2007 ela 2007 ou 2010? Isso explica ela... muita coisa. Ui. Sim, o Wii é ideia dela. O Wii é ideia dela. O que, que é ela falando, gente? Tá certo que ela foi. Ela deve ter feito muita coisa boa, né? Porque afinal o Wii vendeu pra caralho, né? Sim. E as campanhas de marketing voltada, Beyoncé jogando DS. Meu, é aquela chata que apresentava a mesma. Essa mesmo, ela mesmo. Ela mesmo. Quantas E3 da Nintendo esperei ver muitas coisas legais. Chega a tia. Chega a tia lá, a tia, né? Zona, tia. Ah, não dá, cara. Hello, gamers. A voz dela tremia, eu lembro. Hello, gamers. Tonight we gonna ela be tava a new power. Tá bom. Nintendo mas power. Ela também foi uma... Pô, vice-presidente executiva, cara. Tá louco, né? Ah, mulher foda, mulher foda. Um cargo de respeito, né? Com cara? Certeza. Não é qualquer um chega no cargo. E ela não conseguiu com o corpo, né? Opa. Conseguiu com a mente, com certeza. Com a minha mão. Mas é, tipo, diferente de uma tal de Jessica Chobot por aí, ela não conseguiu com o corpo, beleza. Opa, polêmica. Nós vamos chegar lá, Gegê. Vamos chegar lá. Mas, não, cara, mas a Jessica Chobot, que puta sorte que ela deu, né? A mulher lambeu um PSP e de repente virou um ícone gamer trabalhando na IGN. Cara, se fosse assim, eu lambi um PSP. Mas, Rebeca, ela lambeu. Tudo isso por causa de uma babada. Bem. É, o pessoal achou que ela sabia lamber legal e aí achou assim, ah, pô, só pode, porque não faz sentido, sabe? Ela chegou na entrevista assim, faça o que você faz de melhor. Está contrato. Aproveitando, vamos falar então o que é a Jessica Chobot. Hoje ela é apresentadora americana e redatora da IGN. E, mas ela é uma ótima apresentadora. Ela faz eu lembro que eu vi pro alguns... G4 também. Isso. Sim. Eu vi uns programas dela, assim, ela apresenta bem legal. Assim, ela tem uma dicção bacana, assim, ela tem uma. Ela tem e não é. É. E, ela não é mulher brasileira, mas tem ginga. Isso. Ela tem, é isso que eu ia falar. Apesar de ela ter entrado nesse meio por essa brincadeira, mas também a gente não pode menosprezá-la porque ela realmente é gamer. Se você ler os posts no blog dela, da IGN, você vê que ela fala com amor à indústria mesmo. Então. Sim. Tanto que ela tatuou uma Triforce no pulso. Não é olha mesmo. Aí, ó. Invejosa, ela roubou essa ideia de mim. Não, Jeff. Essa ideia é de todos. Eu ia fazer com fogo. Perdeu, Playboy. Eu ia fazer com fogo na minha mão. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer com aquela aqui, só dá pra ver em luz negra no pulso. Nossa. Só na noite. Aí a GG vai dizer, venha no meu quarto, vou desligar essa luz aqui. Veja a minha Triforce. Que loucura, GG. Não faz nada. O cara desmaia antes de chegar no quarto, né? Só imagina. É verdade. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Gegê, se você fosse fazer uma tatuagem gamer fora a Triforce, você faria o quê? Símbolo da Umbrella. E você, Clá? Ui, aquela cruz do Castlevania que tem a... Sabia! Uma depilação. Sabia, eu ia falar isso. E vocês, menino? Eu faria uma depilação. Que é? Escrito um One Up. Uma depilação pubiana com um One Up, assim. Nossa! É. Poxa! Eu gostei. Original. Ah, o portalzão, né? Faria bem. O portalzão. Entra na frente e sai até as mãos. Mas na barriga e um nas costas. Que massa. Então vamos seguir aqui. A gente falou da Jessica Chobot. Tá voltando ao assunto. Tá. É, só que eu pulei Yamashita, uma. Então tem uma antes da Jessica Chobot. É. A Jessica Chobot é o nome de personagem de RPG, né, cara? Não. Eu acho. Não, não. Eu não acho. Não, cara. Porque ela é meio robô e tal. Assim. Nome de... Não. Ai, Deus. Nossa. Mas eu acho que esse não é o sobrenome dela não, né, Clara? Ela inventou mesmo, né? Olha aí, viu? Sim, só que eu não tenho direito, não sei direito qual sobrenome é o sobrenome dela. Oficial é Kojima. Kojima. O sobrenome do sucesso. É. Tá, já tem a Yamashita. É, Kinuyo Yamashita. Acho que a Clarice conhece, né? Ah, é muito pouquinho. Mesmo sendo relacionada a Castlevania, eu sei muito pouco dela. Ela é uma compositora e produtora musical japonesa e ela foi responsável pelas trilhas originais de Castlevania. Então, é, a sabe Japão. Aquela Vampire Killer, Wicked Child, Simon's Team? Tudo ela que fez. Ela foi responsável pelas trilhas até o Super Castlevania 4? Do Super, acho que ela não tava mais. Ela participou só dos primeirinhos mesmo. E se eu não me engano, ela também participou de uma trilha de Mega Man. Acho que isso foi a 3. Preciso conferir depois. Mas, se eu não me engano, ela participou sim. Muito bem, a nossa, então, a nossa compositora, nossa amiga, né? É uma chita, né? Ela é a GG do Japão. GG do Japão. E tem muita resposta, né? Até agora, é. Né, cara? Tem a Eva, tem a GG do Japão, a Pantene, isso aí, a tia. A tia. Não, mas a Yamashita aqui, ela é uma grande responsabilidade, porque uma grande... Quem jogou Castlevania, todo mundo sabe aqui que a trilha é uma coisa muito importante, né? É, a construção do clima e tal, tanto quanto o Metroid, né? Esses jogos de exploração tem muito dessa da trilha, então ela pratica isso com louvor e vigor. Sim. With vigor. Aham. Agora eu vou falar de uma... Eu acho a mais gata. Um dia assim que você me apresentou, disse, veja esta garota. Essa minha amiga. Mandou aqui o link, eu disse, meu Deus, manda MSN, Orkut, ICQ. Aí ele disse, não posso, porque é a produtora da Assassin's Creed, Babi. Jade Raymond. Meu amor, aquela franja, eu crio tua filha. Vem lá em casa. Então ela é uma das, se não a maior musa dos gamers da atualidade, né? Com certeza. A Jade é o meu tipo de mulher. Deus o leve. Não, sério, tá louco. O que ela é, Ju? Nem a Jade ficou livre dos trolls. A Jade? É, por quê? O que rolou? É, o lançamento do Assassin's Creed teve um desocupados que fizeram uma tirinha de que ela pagava um bola gato pros meninos. Aff. Pra comprarem o jogo. Fizeram essa tirinha. Horror. Nossa, deu uma encrenca. Nem ela ficou livre dos trolls. Como se estivesse ela fazendo essas coisas pra convencer o povo a comprar o jogo, que sabe? O que as pessoas ganham com as coisas assim, né? Poxa vida. São tristes. Mas ganharam pelo do processo. É, sempre vai ter gente com espírito de porco pra fazer essas coisas. Sempre tem um. Puta, isso, né? Aí em todas as áreas da vida. A Jade Raymond, esta minha querida, ela é uma produtora da Ubisoft, sim. Coloca ela começou sim, na sim, Sony, sim. Ela fez uns jogos tipo Geopard, e ela produziu algumas coisas. Aí ela foi, se não me engano, ela foi produtora, alguma coisa assim, ou designer sênior, alguma coisa do The Sims Online. Ai, que legal, parabéns. Olha, assim, deve ter ganhado grana, até baixou todas as calças que ela queria baixar. ela foi lá e fez um banho de loja. Ela é alguma coisa do Soul River também, né? Sim, Soul River. E ela não, é mais conhecida como ser... Do Soul River é a Amy Hennig. Ela fez alguma coisa do Soul River, não lembro. Ah, é? Soul River, amo. E ela é mais conhecida como ser a produtora, né, e é uma das criadoras da história do Assassin's Creed, né? O 1 e o 2. Sim. E ela é conhecida por causa disso e por ser gata. É, a moça. E ela também ela é co-apresentadora do programa The Electric Playground. The Electric Playground no G4. Este canal que eu sonho inteiro em minha casa. Ela é foda. É, hoje em dia ela é bastante respeitada, assim. Sempre quando o pessoal cita mulheres importantes, assim, sempre tem o nome dela no meio, assim. Apesar de. Vou falar aqui, posso expelir? Sim. Citamos antes com Jessica Chalbot ali. Que eu acho que a Jade não fez lá grandes coisas. Não. Se vocês comparar, assim. Até a nossa Anna Kang fez muito mais coisa, porque ela. O Doom veio do nada, sim. O Quake veio do nada, sabe? Se tornou coisa famosa. Ela, tipo, ela fez lá uns dois joguinhos com a Sony, ela fez The Sims. Sua bosta. E ela fez Assassin's Creed e é a deusa. É que, tipo, foi uma franquia que chegou nessa nova geração e deu certo, e aí o pessoal descobriu que tinha ela pro trás, e aí, meu Deus, mulher ainda, meu Deus, falou. E viu que não era gorda, Deus o livre. Né? É, não, pois é. E aí nós tava falando da Jessica, né, da Jessica Chalbot, que ela conseguiu isso porque ela é gata. Eu acho que a Jade Raymond, apesar de ela ser minha deusa, eu acho que ela conseguiu um pouco por causa disso. E é sério, porque ela não fez muita coisa. Se tu comparar, olha o que é nossas outras citações, a guria é compositora e produtora musical do Castlevania, sabe? Tipo, desenhista do Castlevania, imagina o quanto no Japão lá, os caras não tem domingo. É, muito mais só se fode, mais, né? Histórico, né? E ainda é difícil mesmo tu achar imagens delas, elas não vendem a imagem. Não, não. Ao contrário, isso só mostra nossas queridas, o preconceito, né? De nós. Não, mas não, isso aí não, mas não é preconceito, Japão, é analisando friamente, assim, isso. Não tirando o mérito dela, óbvio que, pô, ela é muito foda no que ela faz. Mas ela não é tudo. Mas assim, a fama dela, eu acho que o Julie tá querendo dizer é isso, né? Que a fama dela se deu mais por causa da beleza. Sim, aí a Ubisoft usou ela por causa disso também, sabe? É, garota propaganda, vamos dizer. E eu vou falar que eu usaria muito mais essa gata. Que funciona tri bem essa estratégia de marketing. Lá em casa, então. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Desculpa, eu fico... Ah, inclusive, a Ubisoft... Ela tem... Eu descobri isso... Eu nem conhecia, mas eu descobri isso por causa da Vivi, que ela mostrou pra gente. A Vivi lá do blog. Ela mostrou pra gente um dia desses que a Ubisoft tem um grupo de gamers profissionais que chama Frag Dolls. Sim, verdade. Que são, acho que 5 ou 6 ou mais mulheres, que elas são contratadas pra promover mesmo a participação das mulheres na indústria gamer, sabe? Então elas vão em eventos, participam de campeonatos, elas têm um blog que elas falam sobre mulheres e games. Elas têm um podcast, tem... cara. Eu ouvi o podcast dela, elas são muito legais. Eu acho que é por isso, então, que a Ubisoft é a produtora que mais faz jogos, My Little Pony, mais coisa, né? Porque a Ubisoft... Gente, eu acompanho todos os lançamentos de DS. Todo esse jogo, My Little Pony, Meu Pony e Eu... Meu corte de cabelo do dia de hoje. Eu não sei, todos esses joguinhos gay pra caralho, assim, e bem de menina, é tudo da Ubisoft, gente. E é sério. Olha o preconceito de olho. Mas, as Frag Dolls, elas são... Elas fazem a linha gamer hardcore mesmo. Eu acho que a Ubisoft, ela investe nas duas linhas, sabe? Fernandes. É, pois é. Vamos citar outra menina muito importante aqui, esta que é conhecida como a primeira dama do RPG. Por favor, Gegé. Não conheço, Gegé. A gente tá falando agora da Rieko Kodama. Ela é uma produtora japonesa que, nossa, ela trabalha com games há muito, muito tempo. Pra vocês terem uma noção, ela ajudou na produção de Alex Kidd, Shinobi. Sim, tipo, só jogos que todo mundo gosta, Altered Beast, sabe? Nossa. E ela também atuou em todos esses jogos. E por ela ter um grande conhecimento arqueológico, ela também ajudou muito na produção de Phantasy Star e Skies of Arcadia, só grandes jogos da SEGA, sabe? É a dama da série. Se me lembro bem, ela ajudou também naquele RPG das Guerreiras Mágicas de Rei Earth, sabe? Ela ajudou em muitos jogos da SEGA. Ela é a primeira dama mesmo. Guerreiras Mágicas! Né? Vocês podem ver uma foto dela aí no post também. Vejam quem é essa guria, esta senhora, nossa primeira dama. A dama da SEGA. A que não é SEGA, porque é só jogão. É verdade. SEGA só. Sim, a SEGA das antigas, né? Porque assim, ela trabalha na produção de games já há muito, muito tempo, né? Afinal, Alex Kidd é, sei lá, de 1980 e pouco. 89. Então ela já tá aí na indústria há muito, muito tempo mesmo. Há muito tempo tem mulheres trabalhando na indústria. Pois é. E mesmo sendo em menor número do que os homens, mas tem muitas mulheres em cargos importantes mesmo, fazendo muita coisa boa. Então... Não, e as pessoas costumam achar que a indústria dos games é machista, que as mulheres não entram porque é machista. Eu não concordo muito com esse pensamento, não. Eu acho que se você for uma boa profissional, você se dedicar e você mostrar o seu valor, você vai conseguir um bom cargo na indústria de games. Sim. É porque realmente as mulheres não procuram tanto trabalhar nessa área quanto os homens, por isso que tem menos mulheres. Aí sim pode entrar o fator cultural que influencia, né, da maioria das mulheres ter na cabeça que games é coisa de menino. Mas a indústria em si, eu não acho que ela seja tão fechada para as mulheres como muita gente pensa. Só que assim, tem um porenzinho aí, então um parênteses aí. Eu tô estudando pra ser programadora, né? Tô pra me formar. Tem preconceito ainda um pouquinho. Ainda um pouquinho tem. Eles sempre acham, qualquer coisa você pede ajuda pro fulano que aí ele te ajuda. Tipo, você só pode fazer tal serviço com o fulano junto. Tudo bem, antigamente elas entraram, conseguiram, tudo certinho, mas... Ainda tem, tipo, uma resistência na área. Não só de programação de games, de tudo, né? Assim, de programação no geral. Ainda tem uma bela resistência por parte dos homens, que eles acham que a gente não sabe fazer. Não, mas é o que eu acho, assim, que é o que eu sempre digo e que, inclusive, eu falei no meu post lá no blog. Que eu acho que as barreiras que existem, elas são mais virtuais, autoimpostas do que reais. Porque, assim, preconceito, como eu sempre falo, em todas as áreas da vida você vai encontrar. Então, cabe a você vencê-los ou não, sabe? Tipo, não tem uma barreira real que a indústria não contrata mulheres de jeito nenhum ou mulheres não podem trabalhar na indústria de games por lei. Não tem barreiras reais. Então, tem barreiras só autoimpostas. Se você quiser, sei lá, se dobrar o preconceito e falar, eu não vou estudar games porque vão me criticar, aí é você que tá se reprimindo, sabe? seguindo a linha da primeira dama de RPGs, né, citada aí antes pelo Julie e pela Gegé, temos também a Soraya Saga, com de nome de nascimento Kaori Tanaka, tá, que ela é casada com o Tetsuya Takahashi e ela participou de jogos poucos conhecidos, Matheus, tipo Final Fantasy V, ela é designer de mapas. Final Fantasy VI, ela é designer, ela participou do script e da criação do campo. Melhor. Ela participou, ela é designer gráfica do Romancing Saga 3. Ela fez design conceptual e cenário dos Xenogears. Ótimo. Do Xenosaga Episódio 1, Xenosaga Episódio 2. Participou da criação do cenário de um RPG chamado Somabringer. E um RPG não anunciado. E continua trabalhando, né? Continua aí trabalhando. A Soraya Saga, né? Legal que ela trabalha com o Maridão junto, né? Então, gostei do nome dela. Soraya Saga. Eu adorei também Soraya Saga. E ela adotou também. Ela também é conhecida como Clio Saga. E além de ter sido designer conceitual do Xenogears, ela também é co-criadora de Xenogears. Sim, é só isso, ela é só isso. Só isso, né? Então, depois de citar essas nossas Sim. divas da RPG, né? Vamos para o Matheus. Vamos para o mercado nacional, Júlio. Mercado nacional, minha ex-deusa. Essa não participou de uma... Ex-deusa? É estragou ainda uma deusa. Viu? Ela estragou o cabelo. É. Estragou a vida, só por isso, né? Ela virou ex-deusa? Hã? Ah, a mina lá que faz Hermione também cortou o cabelo e ainda é a deusa dos fanáticos. Não, não. É só se é pra ti. O Hermione aqui, ó. Ela sempre foi feia, eu não consigo. Não, a Hermione é muito gata, mas aquele cabelo de Xuxa de 40 anos não rola. Né? Xuxa é a força, né? Xuxa de 40 anos. Não, porque essa mulher corta o cabelo curto, tem gente que não dá, não rola, né, gente? Vamos citar a nossa musa nacional aqui, né? Que não chegou a participar da produção de nenhum games, mas esteve muito ativa. Na Fazenda. Na Fazenda. Nas nossas mentes e nos nossos quartos, né? Nossa querida Luísa Gottschalk, né? Que eu não sei como é que se fala o sobrenome dela até hoje. Gottschalk mesmo. Ela é a Luísa Google Talk. Ela é Luísa, tipo. Luísa Google Talk. Tipo a cara, vai ficar. Sabe quando tu lê a Caras e tem aquele monte de mulher e eles não sabem profissão, eles dizem que ela é atriz ou modelo? É tipo isso. Ela agora, sabe? Isso. É. Ela é uma atriz, né? Ela é ex-apresentadora do programa G4 Brasil. Não, cara. Que era, passava na Band, lembra? Lembro, sim, mas depois teve a Play TV, ela apresentava 30 programas de biquíni. É, todos. Meu Deus, ela tinha um programa que apresentava novidades de biquíni na praia. E ela apresentava Como Fala Mais Joga. Ela ia muito bem. Ah, programa ruim pra burro. Um beijinho, ela mandava um beijinho. Que ruim pra burro, Fuca? Muito ruim. Vai assistir Pantanal. Vai. Vou mesmo. Pantanal, qual? Ô, gente, tem uma entrevista dela no nosso blog. Ela deu entrevista pra gente. Depois vocês olham. Pra nós ela não deu. Não quero saber. Vou cortar isso. Um beijinho também em vídeo. Para os leitores do Girls of War. Olha ali. Na época que a gente entrevista ela, ela tava entrando na Fazenda. Isso. Eu falei pro Julie, como assim? É verdade. Como não, assim? Eu mandei altas mensagens pra ela no Facebook e ela não respondia. Foi na época da Magmoon, logo depois do Magmoon, não foi? Isso. É. Outra que mas ela denuncia... tava pra entrar na Fazenda? Sim. Uh-huh. Sim. Uhum. Ah, mas... então vai ver que é por isso que ela não respondeu. Não, mas é que não tava anunciado ainda. Eu adicionei ela no Facebook, ela me adicionou e tal. Ó, sim. Eu disse que eu era fã dela, ela agradeceu, aí eu pedi, falei do site e tal, ela nunca respondeu nada. Aí meses depois ela entrou na Fazenda, assim. Ah. E aí outra que aconteceu que a gente não cita é a nossa querida Flávia Gassi, que não é que nenhuma querida, feia. Que a gente pediu entrevista. É feia, cara. É feia, cara. Não é feia, pode parar. Ah. Gurias. Fala mal da Flávia, não. A gente é Flavinha gaúcho, a gente vê modelo na rua o dia todo, ela é feia. Ah, ela é feia e ela pediu uma entrevista pra ela e ela disse que não. Aí ela disse, eu vou chamar uma amiga minha, a Mari Moon, que é muito mais ocupada e famosa que ela, deu a entrevista no lugar dela e foi tri, querida. É verdade. E ela não foi. É verdade, Mari Moon, um beijo, tu foi muito legal com a gente. Nós vamos cortar isso aqui. Ela deu entrevista pra vocês sobre games? Sim. E ela gosta de Skies of Arcadia. Ela joga videogame? Que legal. Joga e muito. Ela falou de Skies of Arcadia, quase chorou. É verdade. Deu emoção. Ah, que legal. Sim. Isso é. E ela joga mesmo, tipo, não é que ela zoa e eu jogo porque eu sou famosa, não, ela joga. A Flávia Gás, ela joga mesmo. Dá pra sacar, ela entende bastante. Eu acho ela bacana, eu gosto do trabalho dela, só que ela joga mais MMORPG, pelo que dá pra perceber, ela manja mais. O coluna do Fuca. Entrevista pra mim, já é rápido ali, ó. Feia, feia. Então a Luísa, então, agora, então, ela largou o videogame pra ir brincar numa fazenda com seus amigos. Com certeza, muitas. Agora ela é. ela continua sendo atriz só. Ela é atriz porra louca, aquelas atrizes que pintam o cabelo e tudo que é cor. Tem novela da Record. Ela não é daquelas assim que, por não ter profissão, diz que é atriz, não. Ela é atriz mesmo, formada, ela faz peça de teatro. Faz de teatro, né? Ah, ela faz teatro agora. Bom. É. Matsukawa. Vamos lá, deixa eu falar então. Matsukawa. Ó, a próxima da lista é a Minae Matsukawa. Ela que ensinou a Capcom a fazer Print Money, né? Lançando o Ultimate Marvel's Capcom 3, depois vai sair o Super Ultimate Marvel's Capcom. Então, ela é desenvolvedora mesmo. Ela trabalha lá e faz os jogos. Ela trabalha na desenvolvimento dos games. Na programação. Sim, na programação, exato. O que tu sabe que ela fez legal, Gigi? Tu sabe alguma coisa dela específica? Ela fez Aladdin. Aqui, ó. Olha que foda. Oh, legal. Mega Man X. Sim. Já amo. Os meninos morreram agora. Amo. E ela também trabalhou em Phoenix Wright. Objection! Objection! Objection! Que vai ser nosso querido Ultimate Capcom Marvel vs Capcom 3. Existe por quê? Por causa do nosso Phoenix Wright. Agora eu posso comprar um jogo pra jogar com o Phoenix Wright. E processar todos. Oh, eu tava pensando outro dia qual vai ser o especial dele. Tipo, ele vai gritar objection, aí o personagem adversário vai paralisar, ele vai dar com código penal na cabeça da pessoa e KO. Era... Sim, só que assim, ela trabalhou na Nintendo, aí eu não lembro direito o que ela fez na Nintendo, qual área que ela trabalhou, no caso. Mas ela ajudou no desenvolvimento de jogos lá também. Depois, em 2001, que ela foi pra Capcom, aí que ela começou a fazer esses jogos famosos que a gente ama. Pro delírio dos fãs de RPG, ela começou com Breath of Fire 5 na Capcom. Pior de todos. Sim. Mas vai embora. Pior. Mas é uma série de respeito. Com certeza. Né? Mas acabou no 5, porque é o pior de todos. Ah, é? Ela terminou com a série, cara. Não na bola. Eu não joguei assim. Não, cara, não na bola pro Matheus, gente. Não estou trolando. Jogou Dragon Quest. Então, Dragon Quarter. É bom. O Breath of Fire 5? É. Joguei e gostei. Jogou Dragon Quarter? Como é que é o final, Fuka? Me conta. Não sei, eu não tô me lembrando. Opa, então. Caraca, outro peguei spoiler na cara dura. É. É que eu sou Kenshin dos games. O Matheus assiste finais no YouTube, eu não faço isso. Veja meus troféus. Eu faço isso pra quem gosta dos jogos de luta da Capcom. Ela participou de Street Fighter e Darkstalkers. Ela é foda. Darkstalkers. A Capcom podia fazer um remake, né, meninas? Do Darkstalkers. Demorou. Que é? Calma, eles achei que tem 2.5D. Meninas. Oi. O Lanzoni platinou o YouTube. E a gente sabe a fama do Lanzoni de assistir finais no YouTube, né? E aí ele virou o jogo e tal. O Lanzoni, ele em vez de virar o jogo, ele assiste o final no YouTube, ele disse que virou. Aí a gente tava dizendo que o Lanzoni platinou o YouTube. Veja meus troféus do YouTube. Assistiu 5 vezes o final do site. A nossa próxima é a Yoko Shimomura. Só deixa eu falar sobre que trilhas de jogos ela é responsável. Vou citar dois. Jogos que o GG ama. Street Fighter e Parasite Eve. Street Fighter. Ô, meu, ela fez a música. Ela fez. Sério? Ela fez a música do Ken, do Guile. Meu Deus. Ela do fez Blanca. A música que combina com tudo. É verdade. Cara. Ela tocou o bongô na música do Blanca. Ela fez tudo. Isso me lembrou de um episódio do Bruno Aleixo, que ele vai jogar Street Fighter com o amigo dele. Aí ela faz a abertura do 2. Estou aqui a jogar. E aí dá o um soco. Viu? Já ganhei. Pimba, já apanhaste. Pimba, já ganhei. Pimba, já apanhaste. Bruno Aleixo é muito bom. Enfim. E aí ela fez a trilha do Street Fighter. Gente, a trilha do Street, uma das trilhas mais memoráveis até hoje a guria fez. Essa aí sim é Respect total, né? E ela fez a trilha de Pirate Eve. E qual deles? Tu sabe de todos? Ela faz pouco? Foi do primeiro, só que ela ajudou no segundo e ela ajudou também no Third Birthday, no caso. Só que como ela fez do primeiro, no 2 e o 3, eles são meio que remixes, né? Então, ela criou a trilha, né? Os arranjos novos que tem no Third Birthday foi ela quem criou. Mas, por exemplo, os remixes que tem no 2, na trilha do 2 e na trilha do 3, já são remixes do que ela criou no primeiro, né? Então, ela criou a trilha. Ela fez a trilha de Kingdom Hearts, pô. Aí, Matheus, tu que gosta. Como você esqueceu, é tão linda. É que tem um RPG antigo da Square que ela participou também, que eu não lembro. É lindo. Um outro RPG da Square que ela fez a trilha foi Legend of Mana. Nossa. Ah, que lindo. Ela só fez trilha de respeito aí, né? É. Ela ganhou até um álbum, ela ganhou até uma orquestra em homenagem aos trabalhos dela. É o amor, né? Muito bem. É o amor. A moça bacana. Mulher tem que fazer bonito, né? É uma orquestra, né? Que dá um trompete. Uma orquestra inteira. Então tá, temos aqui uma outra nossa. Essa aqui já é britânica, né? É, a Rihanna Pratchett. Rihanna Pratchett. Ah, não sabia. Filha de Terry Pratchett. Não sabia que ela Terry era filha do Terry. Não sabia. Sim, é a filha do Ben. Que legal. Ela é escritora dos enredos de Heavenly Sword, Overlord, Dungeon Hero e Mirror's Edge. O novo Homem-Aranha, Mirror's Edge. Eu só conheço Ravenous Sword e Mirror's Edge. Os outros dois eu não conheço. Escritora de enredo, hein? Olha o respeito, hein? É verdade. E ela é filha de um escritor, né? Famoso, sim, que é o Terry Pratchett. É filha do escritor, né? Mas aí, né? Pra ser filha do escritor, em vez de escrever livros, ela foi escrever enredo de games, é muito bem. Faz bonito, respect, gata. Eu escreveria muito enredos de games. Não, Mirror's Edge é uma coisa totalmente criativa, né? Quando você vê o jogo, assim, nada é parecido, assim, até só a estética, Homem-Aranha, assim. Só o Homem-Aranha novo, que é igual agora, né? E seguindo a lista, tem a Amy Hennig, que é a autora e diretora das séries Legacy of Kain e Uncharted. Opa! Só pra ver o nível fodástico da mulher. Sim. A Amy Hennig deve ser aposto que, muito fã. Aposto que o coração de muitos que estão ouvindo esse cast parou quando eu disse Uncharted. Cara, meu começou a bater mais forte. O que eu acho legal da Amy Hennig é porque ela é a roteirista, né? Sim. Ela até mostra, tem uma entrevista dela que eu vi que ela mostrou um livro, o roteiro de Uncharted, sabe? Tem tipo umas 300, 400, 500 páginas. E o que eu acho legal dela, que ela é diretora também, é a visão que ela tem, assim, tipo, global da série, sabe? Porque ela não só escreve, né? Ela dirige a equipe, e então ela faz a equipe trabalhar toda em conjunto. Não só, eu acho que o que fez o Uncharted ser um jogo tão bom é isso. Não é assim, o cara que desenvolve os cenários fica lá pra sala dele, o cara que faz o roteiro pra lá, o outro que programa pra lá. Não, ela sempre se reúne com a equipe toda e eles pensam tudo juntos, sabe? Eu acho essa visão dela muito legal. Por isso que Legacy of Kain, Uncharted, eles fluem tão bem, né? Tanto em história, como em jogabilidade, essas coisas todas. Exatamente. E o que eu acho fera também, que ela contratou um diretor de teatro mesmo pra ser o diretor de atuação dos dubladores do Uncharted. O do Legacy of Kain eu não lembro. Eu acho que ela não usou esse esquema ainda, mas no Uncharted ela usou. Então quando eles estão lá na sala gravando o motion capture e fazendo a dublagem, tem um diretor de teatro dirigindo a cena, como se eles estivessem apresentando uma peça mesmo na hora. Então por isso que as atuações ficam tão realistas, assim, tão, como você falou, fluem tão bem. Ah, legal mesmo, porque os personagens interagindo com a história e tal, realmente é um diferencial. Mas isso é interessante perceber porque agora a maioria dos jogos tá melhorando, mas tá mais Uncharted é mais destaque, porque antigamente os jogos, as dublagens, não, o pessoal dublava por dublar, era meio chinelo. É. Até o Mass Effect 1, né, Matheus, que a gente tava comentando outro dia, que a dublagem é bem fraquinha. A opinião nossa, eu também acho ruim. Sim, não, tá certo. Tá, eu lembro disso. Né? Olha então, só que explosão, nossa. Não, nada como uma menina pra mudar as coisas, né? Sim, e ainda deve ter assistido os Indiana Jones 20 vezes, né? Com certeza, no mínimo, deve. Cada filme. Deve, ter assistido todos os filmes do Harrison Ford. Com até certeza. 117 noites. Com certeza, porque o Drake, Dr. Jones, feelings, né? Com certeza, né? Henry Jones. E por último, vamos citar aqui, estamos finalizando o troço, a nossa querida Sally Carrill. Rei do homem, GG. Ah, é, ainda, pois é, para os fãs de Resident Evil, aí eu coloquei a Sally. A gente tem que citar a Sally, porque ela é um amor de pessoa. Eu tenho ela no Facebook e ela já deu entrevista pro FIFRE, né, que eu trabalhei e tal. E ela é canadense, atriz e dubladora. E o trabalho mais conhecido dela é a Ada Wong, de Resident Evil, né? Ela, nossa, aquele vozeirão dela, né, que... aquela presença toda que ela tem, e você pensa, nossa, deve ser uma metida, né? Não, ela é um amor de pessoa. Já... ah, ela adora a Sally, sabe? Eu sou muito fã dela. E eu queria citar mais uma também de Resident Evil, que é a Patrícia Jalí, né? Pra encerrar aqui, tem a Patrícia Jalí. A Claire. Que, não, ela, ah, ela faz a Jill, ela é mocap da Jill, no caso. Ela faz a voz e o motion capture da Jill. No 5? Aí, é, ela faz a Jill desde o Resident Evil Umbrella Chronicles, até então. Ah. Só que uma coisa muito interessante dela, que acho que alguns de vocês vão gostar, é que ela já foi uma Power Ranger. Boa! Ah, como assim? Sim, ela sim, já é foi uma Power Ranger. Ela já foi uma amarela, então, né? Que as orientais sempre eram as amarelas. Ela foi uma rosa. Foi uma rosa. Kimberly. Foi a rosa Kimberly. No Power Rangers Turbo e no Power Rangers no Espaço. Olha ali. Ah, tá, os mais recentes, né? Então, tem uma também que é da série Silent Hill, que é a Mary Elizabeth McGlynn, que ela é a cantora. Ela canta praticamente todas as músicas cantadas da série, praticamente são dela. E ela é diretora de dublagem também. Aí tanto que agora no Silent Hill Collection HD, que vai ser o Silent Hill 2 e 3 remasterizado, ela vai dirigir a redublagem. Olha aí, que ela é super ícone também. Os fãs de Silent Hill amam ela. O Akira Yamaoka é fanboy assumidíssimo dela. Ela é maravilhosa. E se eu não me engano, ela não cantou só em Silent Hill. Eu acho que ela cantou também em God Eater, não foi? Os trabalhos dela fora da série Silent Hill eu não lembro, sinceramente. Mas ela cantou sim, eu acho que ela já cantou em vários games, na verdade. Sim. Mas nossa, as músicas de Silent Hill são todas dela, praticamente. E a voz dela combina muito com a série, né? Porque ela tem um tom meio melancólico, assim, na voz. É lindo. Nossa, se a gente vai colocar os links também de algumas músicas dela no post, né? Pessoal, tem que conferir quem não conhece, principalmente. Uhum. Ah, com certeza. Então vamos às considerações finais desse cast com essas garotas deliciosas, maravilhosas, crocantes. Sim. Que participaram do nosso cast. Após citar todas as nossas deusas aqui. Por favor, meninas, considerações finais. Isso. É, na verdade, a gente quer saber o estilo de jogo que vocês gostam. Isso também. Porque a gente daí vai acabar com o preconceito do seu controle. Não, e elas não gostam só de Nintendo Wii. E outra informação importante aí pros ouvintes e tal é se elas são todas comprometidas ou não, né, meninas? Com certeza. Né? É, boa. Importante, assim, por foto de bicho. Olha só. Vocês são todas comprometidas, meninas? Acho que sim, né? Olha o silêncio. A GG eu sei que tem namorada, as outras eu não sei. Mais ou menos. Malada. Esse teu rolo aí. Esse teu rolo aí gosta de videogame. Mas não estou disponível. Devo dizer, não estou disponível. Eu também não, tenho namorado. Amigos ouvintes, Peron e muitos outros. Fica para uma próxima. Uma próxima vez. Nossa. É. E aí, pode então, meninos, vocês jogam o quê? Kirby? Não, não, né? Olha, eu vou começar então. Não, pelo amor de Deus. Ó, eu gosto muito de jogos de ação. Eu adoro, sei lá, jogos antigos. Eu gosto muito de beat'em up. E já derivando de beat'em up, eu adoro hack and slash. Adoro aventura. Na verdade, acho que eu jogo de tudo. Eu gosto muito de jogos de corrida. Eu gosto também, inclusive Need for Speed. Eu jogo de tudo, gente. Resident Evil, principalmente, que era survival horror, agora é survival action horror. Mas eu gosto muito, inclusive é a minha série favorita, né? A minha série favorita é Resident Evil. E, nossa, acho que, sei lá, preconceito bobo. Eu tenho uma amiga de infância que ela ama RPG, sabe? Ela jogou vários RPG quando ela tinha PlayStation 1. Mas eu acho que vocês têm que parar com essa coisa de que menina só, sei lá, só gosta de jogo de... Só gosta de jogo de casual, então gosto de joguinho de Facebook, essas coisas. Ó, Então tem que acabar com o preconceito que guria gosta de jogo que eu gosto. Guria gosta de jogo de macho também, tem um problema. Ah, mas gente, posso só fazer um parênteses antes, claro, da gente continuar a falar dos jogos preferidos? Tá, claro. Fala. Porque eu acho assim, as meninas, a maioria das meninas que gostam de jogos hardcore, entre aspas, porque eu odeio esse termo, mas por falta de um melhor eu vou usar. Depois eu explico o que eu odeio esse termo. Mas enfim, eu acho que tem muita menina que tem o preconceito contrário, assim, sabe? Tipo, tentando provar que é hardcore e que gosta de jogos pauleira, fica com preconceito com jogos tipo Cookie Mama, tipo Nintendogs, essas coisas. Eu sim, acho... Eu conheço gente assim. Pois é, eu acho que a gente não tem que ser radical, assim. Tem meninas que gostam de jogos assim, e daí? Né? Qual o problema? É que nem eu falei, eu jogo de tudo. Eu, sei lá, adoro jogos mais hardcore, mas eu também adoro Just Dance, adoro Cookie Mama, adoro Kirby, sabe? Pô. E, exatamente. E o que eu acho, assim, que eu acho que a divisão hardcore casual não devia ser dos jogos, tal jogo é hardcore, tal é casual. Eu acho que se fosse pra escolher, devia ser mais das pessoas. Porque, por exemplo, uma menina que é viciada em Cookie Mama e joga 500 milhões de vezes por dia e não sei se tem troféus o que tem. Ela mas é platina Cookie Mama. É, platina o jogo, não sei o quê. Ela é hardcore de Cookie Mama, exatamente. Agora, uma menina que joga um Mass Effect de vez em quando, porque tava lá no videogame do namorado e não tinha nada melhor pra fazer. Ela é uma casual de Mass Effect, sabe? Olha, foi a melhor colocação do mundo. Eu acho essa barreira do casual muito dúbia. É isso aí. Não, e outra coisa só que eu ia comentar, que, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, hoje ela tá com 12 anos. Meu sobrinho 14, são dois irmãos. E aí, como eu jogo videogame desde criança, meus sobrinhos cresceram jogando comigo. O meu sobrinho ama o tipo de jogos que eu amo e a gente joga juntos. E eu tentei trazer a minha sobrinha pra ela o tipo de jogo que eu gosto e ela não se adaptou, sabe? Ela gosta mesmo de jogos fofinhos, delicadinhos, porque é da personalidade dela. Então, quando eu percebi que ela era uma menininha delicada, eu falei, ah, tudo bem, então joga. Ela gosta de joguinho de vestir boneca, sabe? Que não deixa de ser um jogo, né? Então, exatamente, eu acho que a pessoa, ela, você não pode empurrar pra pessoa, você tem que fazer ela se identificar com alguma coisa. E, por exemplo, que a Beb citou o exemplo do negócio de hardcore em Cookie Mama. Minha irmã, se for assim, minha irmã é hardcore em Zelda, sabe? Uhum. E ela sempre joga, tudo que tem aqui de Zelda ela joga, etc. Eu sou hardcore em Resident Evil, então por assim vai. Eu acho que esse negócio de hardcore casual, a Beth citou um ótimo ponto, que é uma linha tênue, né? Tipo, os meninos também têm jogos que eles preferem mais, aliás, gêneros que eles preferem mais e gêneros que eles preferem menos. Então dividir também as meninas em gênero é injusto, né? Ah, no meu caso, eu sou meio eclética também. Assim, eu só não sou muito fã de jogos de esporte e de corrida e shooters, tipo Call of Duty e essas coisas. Mas assim, eu gosto mais... Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty. Halo 3. Halo 3. Halo. Call of Duty. Tá, vai. Halo. Halo. Halo 3. Halo 3. Single player. Single player. Mas então... Não multi. Tá, vai. Mas então, assim, independente de gênero, na verdade, o que mais me atrai é a narrativa. Então, se for um jogo que tem uma história muito foda e uma narrativa muito envolvente, independente do gênero, ele vai me atrair. Mas tem dois estilos que eu gosto muito, que, tipo, já é 75% de garantia que eu vou amar o jogo, é se ele for ou ficção científica ou jogo de horror. Eu amo jogo de horror e quanto mais bizarro, melhor. Tanto que uma das minhas maiores paixões é a série Silent Hill, sou apaixonada. Nossa, eu tenho que confessar que eu não jogo Silent Hill nem que me pague, porque tenho muito medo de terror psicológico. Olha, eu tenho uma dica pra ti então, Rebeca. Um jogo de horror, assim, que é um horror que é bem psicótico, assim, é bem demente. Muscle Mart. Qual? Muscle Mart. Terror, cara. Total. É horrível. Coloca aí na... Não joguei. É amedrontador. É. Quando veio o Muscle Mart, eu tava entendendo Marte de. Não, Muscle Mart. Rebeca. Eu sei qual é. É uns caras malhados, bizarros, jogando isso, japonês, isso aí. Né? Rebeca, tu tem que baixar aquele Amnesia que tem no Steam. Não, pra mim, ó, quanto mais tenso, mais perturbado, tá esse, melhor. Tu entra no Steam e vê o vídeo dele. Só pra te ter uma ideia, tem uns 3 minutos lá do cara se escondendo no armário, é muito assustador aquilo lá. E tudo, né, cara? Pra vocês terem noção, porque eu odeio jogar no computador, eu gosto de jogar em console. Nada contra, mas é que eu não consegui me adaptar. Eu assisti o walkthrough do Amnesia no YouTube porque eu não ia jogar o jogo. Mas eu queria muito ver a história, eu assisti. Ah, isso é meio derrota, mas é verdade. YouTube. Eu assisti safadinha, o jogo. Safadinha, é. Quantos tropéis no YouTube? Muito. Platinou no YouTube. Como? Platinou no YouTube, então. Platinei. E tu, dona Clarice? O que tu mais curte de jogar? Ah. Todo mundo já sabe. Não sei. Teu velho. Só Castlevania? Só Castlevania. Não, não, não. Eu gosto de Castlevania, eu gosto de Assassin's Creed, gosto de Metal Gear Solid, Devil May Cry. Adoro, adoro, adoro. Então estamos finalizando mais um Super Controle Podcast. Falamos sobre todas as mulheres do mundo. Por favor, gurias, façam o jabá do site de vocês. Sim, propaganda. O jabá lá de vocês. Por favor, por favor. Quero que todo mundo dê uma passadinha lá no blog Girls of War, que é o www.girlsofwar.com.br. Acho que vai ter o endereço no post. Link está. E dê uma passadinha, comentem. Só não xinguem, tá, gente? Só. Não mandem flores. O trabalho das moças. Não, vamos xingar as meninas. Sejam, faz favor, né? Mandem sejam flores. Carinhosos. Sejam cavalheiros. Isso aí. Então, ó, só pra encerrar, então, meninos. Não criem preconceito, em vez disso, chamem seus namorados, suas amigas, apresentem um jogo que vocês acham que elas vão gostar. Não algo sanguinolento de cara, cheio de tripa, ou sei lá, com terror. Apresentem algo legal, vai que elas se identificam, sei lá, um Final Fantasy da vida, alguma coisa. Vai que elas gostem e comecem a jogar com vocês, né? Sim. Façam como nós, que amamos todas, né, Ju? Vamos amar todas. Sim, amem todas. Não espantem, amem. Mandem beijos, amem. E ficaremos com mais um até o próximo podcast. Com essas mulheres maravilhosas. São maravilhosas. Olha. E muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação, gurias. Foi obrigada, delicioso. Obrigada, Debs. Obrigada pelo convite. Oh. Sim, obrigada a vocês, gente. Foi muito lindo o convite. Ah. Fiquei emocionado agora. Então tá, gurizada, tirem o cavalinho da chuva e até a próxima podcast. Abaiou. Abaiouzão. Beijo. Beijo. That's it for today. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right.